Luiz Medina. Gordinho do pam pam pam. Ô novinha, cê não sai da minha mente. Que vibe, que bumbum decente. Volta aqui, vem cá sem compromisso. Pode fazer o que quiser comigo. Hoje já se acostumou. Sentou e gostou. Já tá apaixonada. Tá viciada na sentada. Vai, bebê, senta aqui pro pai, bebê. Sente essa vai, bebê, vem me fazer enlouquecer. Vai, bebê, senta aqui pro pai, bebê. Sente essa vai, bebê, vem me fazer enlouquecer. Vai, bebê, senta aqui pro pai. Vem me fazer enlouquecer. Vai, bebê, senta aqui pro pai, bebê. Sente essa vai, bebê, vem me fazer enlouquecer. Oh, vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando. Já se acostumou, agora tá se apaixonando. Vai sentando, sentando, sentando, sentando, sentando. Já se acostumou, agora tá. Vai, bebê, senta aqui pro pai, bebê. Sente essa vai, bebê, vem me fazer enlouquecer. Vai, bebê, senta aqui pro pai, bebê. Sente essa vai, bebê, vem me fazer enlouquecer. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. É o pam, pam, pam, pam, pam. Dolis Medina, bebê! Portal do Arrocha. Hoje já se acostumou. Sentou e gostou. Já tá apaixonada. Tá viciada da sentada. Vai, bebê, senta aqui. Vai, bebê, sente essa vai, bebê, vem me fazer enlouquecer. Vai, bebê, senta aqui pro pai, bebê. Sente essa vai, bebê, vem me fazer enlouquecer. Vai, bebê, senta aqui pro pai. Vem me fazer enlouquecer. Vai, bebê, senta aqui pro pai, bebê. Sente essa vai, bebê, vem me fazer enlouquecer. Oh, vai sentando, sentando, sentando. Já se acostumou, agora tá se apaixonando. Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando. Já se acostumou, agora vem. Oh, vai, bebê, senta aqui pro pai, bebê. Sente essa vai, bebê, vem me fazer enlouquecer. Vai, bebê, senta aqui pro pai, bebê. Sente essa vai, bebê, vem me fazer enlouquecer. Tucu, tucu, tucu, tucu. Pam, pam, pam.